782, ajuste altímetro 1020, vento 120 graus com 08 nós. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no zero. Tendo pouso, pistão no zero, ajuda 782, passando sem braço. 13,8. Temativo 1973, tema Recife 1283, 5238, boa noite. Na solo 123, à direita, prossegue táxi na minha escuta. Alfa, Kilo, Pátio 3. Posição prevista do Pátio 3 é a 4 Lima. Atento ao balizador. Leste, Alivirá na sua escuta, prossegue nas escutas. É Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima, 2732. Boa noite. Boa noite. American 230, ready taxi, runway 10. American 230, approved taxi, turn 1, India, to holding point, runway 10. Report at the order point, ready for departure, and the side 1020. Okay, 1020, apron to India, and we'll call you ready for takeoff. takeoff 10, the wind is 120 degrees with 08 knots. Okay, switch the line up and take off, American 230. One 832, call for the departure frequency 120.80, have a nice flight, have a good day, sir. 120.8, American 330, call. Donation come in engineers, one of this, so we can let up São Paulo, por exemplo. Baixa na 3 Guarulhos, aprovado 360. Aí eu vi a Pesulu no 0, da Taubaté, Tango, Bravo Eco. Na colada 10, curva direita, saída São João 1, Sierra Alfa, Novembro, Vitor Oscar 1. São João 1, após Leda e após Motiva. Nacional Transponder 5517, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 2360, Câncer Zulu 10 até Taubaté. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída São Paulo, Leda Mótima. 5517, transponder e controle 120,8, Coxa Neto. 6313, se aproximar 2. Vai, confundir o chão pronto, para continuar com o chanamento, o chanamento 313. Aparece, Matheus. Agora 4980, Recife aprovado 350, Aerovia 317, comanda 10, curva esquerda na saída Tuca e Jamo Caju, aciona transponder 5523, controle Salvador 120, decimal 8. Recife 0, Sana Recife Central, frequency 125, decimal 45. 45, 45, American Recife. Fica descida para 2000 dunas. 1170, boa noite, minha chegada no MED 110, para 0050. Então, 1970, boa noite, minha chegada no MED 110, para 0060. Boa noite, eu vi a chegada Golf, desceu para 4.000 pés, fecha o chão 020. Azul 4235. Azul 4235 do Relax, chama o trem 1-1-8-3-1-9-5. Deixa assim, boa noite. Boa noite. Boa noite, azul 4235, encerra a baixada visual quando der. Azul 4235, tráfego ajustado, altímetro 1020, o vento é 1,20 graus, com 0,8 nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso 1,0, 4235. escuta ali a Foxtrot Alfa, reporte antes da Juliette. Fox Alfa e minha chamada para Juliette, na sua escuta, o 4235. Boa noite, chegada do MED 1, desça para o nível 070. Agora quanto é a chegada? Desça para 2 ao pé, desistiu 0, 2 0, luz elétrica, poste localizador. 2000, como 20, vai botar no localizador, vou 1970. Circular 72, operação de sentimento, vou na pula 225, limite ao localizador, desça para 3000 pés. Ajuste 1020, número 2 na aproximação. Pro 225, qual o limite? Coloque. Sim, é de bloco, 5, 970, operação sequenciamento, esquerda para 360, limite radial 280, por Salvador, desça para 4000 pés. Ajuste 1020. 172, reduza para 170 mais. 170 mais, e o 5972. Via Índia, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera, reporte pronto, altímetro 1-0-2-0. Direita aí, depois de espera, reportada pronto, seu passado. Oi, Salvador. Boa noite, boa 970, com o número 2, habilitado. Aproximação, guardando autorização de pouso, altímetro 1-0-2-0. À direita, prossegue o táxi na minha escuta, via Foxtrot Alfa, reporte S da Juliette. Direita Fox, Alfa, reporte S da Juliette, com o nome do setor. Fica na minha 313, livro, puxa estacionamento, chame táxi. Camara táxi, eu vou 313. O vento é 1-2-0 graus com 0,8 nós, pouso autorizado, pista no zero. Autorizado, pouso Rio 5972. 3600. Rádio manter, Capixeira 10, agilizando azul 4980. Agilizando azul 4980. Obrigado, até daqui a pouco. Alterna Galeão para o táxi. Direita via Índia e Alfa até o ponto de espera lá no zero, mantém a posição no ponto de espera e o altímetro no 020, chinelo 3 no 3. Direita Índia Alfa, ponto de espera mantém, 1020 no estado, minha 3 no 3. O 970, no solo 05, à direita, Taxo e Eco, na minha escuta, após via Alfa, Juliette, portão 08. Direita Eco, Alfa, Juliette, para o muito boa noite, Titan 3605, a uma milha do externo estabilizado no zero. Titan 3605, na aproximação, guardando pista livre, forma embreagem nas linhas, sem enrolagem, cabeceira no zero. Sim, Titan 3605. 4980, 3A decolar, pista no zero, vento no 2, 0 graus, com 08 nós. Zero, 4980. Pouso autorizado, ficha no 0, vento 1, 2, 0 graus, com 08 nós. Livre posto, tá 3607. Pouso 4980, decolo 07, controle Salvador, 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208 graus, 4980. Azul 4980, contato na desta da PUCA, subvalor 350. PUCA 350, vigilância 4980. Muito boa noite, azul 4959, centro de informação WISP, autorização ideal. Boa noite, azul 4959, está ligado, aguarde só um minuto, qualquer. Faz coisa. Canal 3 no 3, autorizado, Daniel e manter, cabeceira 1 no 0. Autorizado, chegar e manter 1 no 0, canal 3 no 3. Solo 09, direita na Eco, prossiga táxi após me escuta. E Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, portão 36. 3 na hora em essa, decolagem autorizada, pista no 0, vento 130 graus com 08 nós. Tipo decolagem 10, chama 3 no 3. Thank you. 459, pronto, cobra. Pronto, cobra, 4959. 4959, Léos, aprovado nível 140, via Whisky 33, decolada 10, curva direita, saída Coral, Uno Bravo, acima transponder 0237, controle Salvador, 120, decimal 8. Sargento, autorizado 140, para Ilhéus, via Whisky 33, decolada 10, curva direita, Coral, Uno Bravo, transponder 0237, controle 1208, azul, 4959. Correto, 43, chame pronto, puxa o estacionamento, azul 4959. Tem que ir lá no CPB. 1-3, não chama o controle Salvador. 120, decimal 8, tá uma boa noite. 308, graças por ver. Boa noite. Chegará bom, fez a próxima exercida. 9503, mantém a prioridade de Adolfo para chegar a bom e deixa a planilha 050. Volta 3178. 3178 do VLS, chame Tony 1118 do Small 95. 895 está 3178. O resto do rei está pisado. O resto do rei está pisado. O fechando zero. Tráfego ao estado, altímetro no 020 e o vento é 120 graus com 08 nós. O até a chegada, até um teto, dois não passaria pelo setor. Chamei 6313, chamei centro Recife na frequência 128.35, perna 123.8. Número 3 na aproximação, reduza para 2209.